Raios! Para uma rave maravilha, não pude ir, Maria foi o meu lugar. Depois de uma semana, ela voltou para casa, toda arregaçada, nem se podia sentar. Quando vi aquilo, fiquei assustado. Maria chorando começou-me a explicar. Aí então eu fiquei aliviado e dei graças a Deus que ela foi no meu lugar. Roda, roda e vira, solta, roda e vem. A palpar uma milha, ainda não comi ninguém. Roda, roda e vira, solta, roda e vem. Nesta rave a nossa pilha, já me palparam a milha, ainda não comi ninguém. Oh, Manuel, olha lá como é que eu estou. Tu não imaginas como eu estou a sofrer. O meu cacadinho me apagou a rincou. E eu até percebi o está a doer. Oh, Maria, deixa-te lá de escuras, que eu te levo ao hospital pela manhã. Ai, que ficas tão bonita, mas não tenta mais a luma na mão que do anjo sofria. Roda, roda e vira, solta, roda e vem. A palpar uma milha, ainda não comi ninguém. Roda, roda e vira, solta, roda e vem. Nesta raiva de outra milha, já me palparam a milha, que ainda não comi ninguém. E bato o pé. E bato o pé. Ai, oh Maria, essa raiva chita. Roda, roda e vira, solta, roda e vem. A palpa não me abilha, ainda não comi ninguém. Roda, roda e vira, solta, roda e vem. Esta rave mal trapilha, já me palparam a milha, e ainda não comi ninguém.